Pela presente, está autorizada a PROAD Elefa, passarelo 2262. PROAD Elefa está presente, passarelo 2262. Azul 2773, descend 2000 feet, to get final ILS approach, report established for localized. Azul 2773, descending to 2000 feet, clear ILS runway 28, report established. 208. 208, Delta Fox. Controle Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox, decolando na BR-0121. Eco Delta Fox, prossiga corredor STL 1000, reporte no farol da BR. Corredor STL 1000, reportará no farol. Me chamou para o sonamento? Sabe de aprovar direto e acessão para o 045 da presente, o Eco Delta Fox. O direto está autorizado, porém, agora restrito até 2510. Ok, magnética 251, restrito 2000, aguardando a autorização para a sessão 45. Ele restrição até 2510, Eco Delta Fox. Number to land. Acho que é o uísque autorizado a acionar e táxi champanhe em direção ao 7. Go ahead. Carry number 1 to land. Number 1. Okay, can we shorten the approach, fly direct to Uzan position? It's fly direct to Uzan, report established, Azul 2773. Okay, report established, Azul 2773. Salvador é o gol no 454, ciente da informação do papá. Pronto para cópia, convinte. Gol, gol no 454. O padre confirma, aguarde cópia, só um minuto que a gente leva. 4. Sente vento 160 grau 59, livre decolagem, pista 28. Iniciando, campeão 28, 2067. Vamos já atualizar aqui o sistema. Já estamos operando agora com a pista 10. Está pronto, Copa Campinas 340. Temos o patrão 67 Campinas, aprovado 340. Aerovia Pesulo 10 até Cubase. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Cubase. Após a Pesulo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Chomode. X-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, Chomod. Após prossegue na Pesulo 30 e após conforme rota. Colada 10, curva direita, subida da El, Leta, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5467, controle 120, decimal 8. Pode Correto, Patrão 167, portão 1, chame pronto, pushback. 1454, cópia? 454, cópia. 454, confirme. Aprovado 3620, Super Zulu 21, decola da 10, pista em uso agora 10, com curva direita após decolagem na subida da El. Correção, subida Arbor, com curva direita, Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5456, controle 120.8. Muito bem, está autorizado 360, decolando da 10 com curva direita, rota Upper Zulu 21. A saída é Arbor, transição Elefa, 5456 no transponder e 208 ao controle, voo 1454. Correto, voo 454, portão 62, chame pronto, pushback acionamento. Ah, está pronto no portão 62, voo 1454. Livre, voo 1454, 62, chame táxi. Chamarei táxi, aprovado. 28 Azul, 2773. Para o Céu Livre 045, ainda não recebemos no radar. Esquerda e tomar pro Nordeste para o cruzamento da final pista 28. Estamos já entrando. Autorizado, né, Matheus Whisky? Passarelo 2262, chama o centro Recife na frequência 1288.8. 1288, passarelo 2262. Obrigado, uma boa tarde. Gente, mantém a posição isso. Boa tarde, gol 1867, centro da Quebec, autorização para Brasília. 1867, Brasília, copiou 360, pista em uso agora é 10, informação Quebec. Centro da Quebec, copiou 360. 1867, cruzado Brasília, 3620 aprovado, Perizulu 17, colada 10, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor. Transição Elefa. Aciona 5505. Controle 120.8. Autorizado Brasília 360, via Pesulu 17. Decola da 10 com curva direita na aba. Transição Elefa. 5505 é o transponder. E 120.8 o controle. Gol 1867. Correto, 1867, portão 7, chame pronto. Sim. Falando Blanca, do 2773, passei plano aí direto. E um número 10, quando possível, seus estimados para livrar a terminal Salvador e o estimado de pouso. Alpha Kilo April 3, as outras áreas eram 3. Boa, 1454, está pronto para o táxi, sobre 1976, Galeão, 2h45 de autonomia. Índia e Alfa, ponto espero no 0, torneio 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5. Tem um bom voo, no 454. Muito bem, Índia Alfa, 1895, 1015, voo no 454. 0089, muito boa tarde, gente da Quebec, 340 para Vitória, está na posição 9. Tarde 0089, informação agora Quebec, a gente tem uso no 0, para Vitória copiou 340. Uno 60 graus, 1-0 mais. Controle 120 decimal 8. Cliente autorizado, Vitória no 340. Bom, pode ativar o Vitória no 340. Vitória 1-0, Israel, Bote Letra, Bote Letra. 03, transponder, 128, controle 140. Correto, 489, portão 9, chame pronto. Então, Uno, está livre, chama o táxi. Jack Delta Fox, reporte para a descida. É Salvador, gol Uno 454, sua forma pode estar da 1 a 0. Frente gol 454, está autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 180 graus, 59. Livre, alinhar e decolar, gol 454, pistão 10. Switch, decola 5-9, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, 9-9, Switch. Controle Salvador, Papa Romeu, 9-9, Switch, que decolada 1-7. Número Oscar Whisky, corredor Axel, no meu país, reporte no farol da barra. Reportado farol da barra, 9 horas com isso. Para posição, questionamento, posição 7, agora 1-8-6-7. 1-8-6-7, posição 7, está livre, champanhe. Livre de pushback, questionamento, 1-8-6-7. Salvador, Stan, 32 no meio, informação Quebec, Fortaleza. Formação Quebec, Fortaleza, copiou 370? Copia. 32 no meio, Fortaleza, 370 aprovado, Pesulono 9, aerovia até Bangu, apoio direto a Buco, apoio direto Fortaleza. Colada 10, curva à esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona 5507, controle 120 decimal 8. Que é aprovado Fortaleza 370, pista 10, curva à esquerda, Momo Froti, e a rota Pesulu 19, Bangu a pouco. 5507 transponder, 1208 controle. Correta, 3216, portão 5, chame pronto. Para. Mono 255, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a bom, silêncio para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Controle Salvador, boa tarde, gol Mono 454, vai cruzar 2 mil na árvore. 454, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360, subida da árvore, gol no 454. Foi 5-5 autorizado, bom. Obrigado. 3:50, alternando Serra Bravo, Serra Romeu. Tem uma pessoa a bordo, o patrão 67? 95. Copiado, à direita, prossegue via Índia Alfa, ponto esperão no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 5015. Tem um bom voo e bom dia. 6:15, direita, Índia Alfa, ponto espera 295, bom dia. Saturno 67, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 180 graus, 109. Linha decolar, 4167, no 0. Taxi de voo 1867, 181 na borda, 3:10 até na palma. Principal Índia Alfa, ponte espera no 0, torre 1:08, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tem um bom voo, voo no 867. Principal Índia Alfa, ponte espera no 395 e 1500, voo no 867, boa tarde. Parque. Salvador, azul 2759, frente da Quebec, autorizando o tráfego do convite. Tarde 2759 para Confins. Informação agora, Romeu, Romeu 360. Afirmo. 759 Confins, 360 aprovado, Perizulo 21, aerovia, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo Oscar, Romeu Arbor, transição Elefa, aciona 5512, controle 120, decimal 8. Autorizador Porto de Confim, 15:360, decola da 1:0 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, autorizando 1:2, 5:5, 1:2, transponder, controle Salvador 1:20.8, Brasil 2759, portão 3. Parece portão 3, chame pronto, pushback 2759. 2759. Pushback, o TAN 32, ano 6, no 0. Não, 5, tá 3-2 no meio, agora tá livre, chama o táxi. Ok, livre, pushback, chama o táxi, tá 3-2 no meio. Azul 4-0-9-9-9. Tá livre, 4-0-9, chama o táxi. Boa tarde, vou no 867, não pode estar dando 0 pronto. O 867 autorizado, ali mantenho. Ali mantenho no 0, vou no 867. 976, a gente já ouviu para Paulo Fonso. Controle 120, decimal 8. 208, patrão, 967. Após 2000 foi Leda. Após 2000 Leda, o 4167 virou 340. O 4167. Fono 454, sendo centro Recife, na frequência 128.8. Recife 128.8, boa tarde. Tá. Eu vou treinar 10. Escola da 10. esquerda, na saída Momo, posição Frotti. O transponder é o 5515 e o controle 208 para o azul 4976. Correto, 4976, fácil 3, chame pronto. Vai chamar agora. Ground azul 2790. 790, go ahead. 790, we have information from military experience. We don't fight. Sete, livre decolar, 120 graus, 39. Livre decolar da 10, boa noite, 67. Federal Alfa Whisky, frequência livre até a Tegra. A direct to VATAP, position VATAP, then according flight plan route, departure from runway 10, after departure left turn, Momo departure, with a VATAP transition. Scope 5525 and control departure frequency 120.8. Copy, now start flight level 180 via VATAP, then expire inspection route. Departure from runway 10 with left turn. Momo departure, VATAP transition. Call code 5525 and departure control frequency 120.8. Azul 27980, to call for a push back. Correct, 2790. Taxi 38 no meio com 173 a bordo, autonomia de 310, alterna Teresina. 173 a bordo? Afirmo. Segue segunda direita, via Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tem um bom voo, tá 32, no meio. Indy Alpha, ponto de espera 295, 1500, obrigado. Taxa 2709, está a bordo, 3 horas e 45, boa noite, 67. Parte principal, Índia, Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 5, bom voo. Obrigado, táxi de parte, Índia, Alfa, ponto espero no 0, Roma 396, reduz a velocidade para 2209. 2209, Roma 396. Levo 4167. 4167. Você tá com um problema com o equipamento de transponder modo Charlie? A princípio não, estamos usando 10.800 agora, como recebe? Eu estou recebendo aqui intermitente, 210 e o nível que você está cruzando. Ok, a gente vai mudar aqui pro 2, vamos fazer um teste. Agora recebendo normalmente, 467, grata. Positivo, será reportado, obrigado, 467. 1255, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado a final ILS, repasse estabilizado. Passando estabilizando na final da 10, descendo para 2000, com 1015, do 1255. Fazer o que tem desvia direita, Gol 1255. O 4167, chame o centro Recife na frequência 133.25. 3325, 4167. 1396, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 015. Confirme para 396. Desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 015. 2105, gol 019. Meia autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1,60 graus, 3,9. É, a linha decola, pista 1,0, tá 3,2,1,6. 8,8 ou ainda 1,35, decimal 3. Então, ativo 2,5,0, 2,8,8, ainda negativo 3,5,3, o 4,67, obrigado. Bom, 2,5,5, pode informar mais de quantas milhas nessa proa? 2,5,5 já está apurando, Duna. Bom, 396, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite ao localizador. Curva à esquerda, 020, limite localizador, 396. 3804, reduza para 2209, desça sem restrições para 3000 pés, ajuste no 015. 2,5,5 autorizado. Obrigado. Com 396 para o localizador, direita para o 050, repasse estabilizado. 396, direita 050. Com 255, está visual para o terreno? 255, completamente visual. Autorizado até 1700, reporta visual com a sinal no 0. Passará na sinal visual da 10. Direção 1700. Arriba 259, chame Max. Meia boa tarde, contato radar, vou para o nível 370, sai da MOMO. 370, sai da MOMO. Decolar, vento 140 graus, 59. Predecolagem, vento 3296 aguarde. 1867, chama o centro Recife na frequência 128 decimal 8. 1288 com Recife, boa noite, 67, boa tarde. Patango Whisky Lima Vitor, boa tarde, prossiga. Mercado de guerra, fazendo a chave para Porto Seguro, usando 050, escuta a central 200, a sala de 2000. Em gente pode confirmar o transponder acionado e altitude que está mantendo? Bom, 255, chame a torre em 1985. Obrigado, 1985, 255. Controle Salvador, Azul 4089, 1500 pés para nível 340, subida da EL, bom dia. 4089, contato radar, suba para nível 340, após 2000, vai Leda. 2000, pro de Leda, Azul 4089. Esquilima Vitor, acione o código transponder 5472, qual o nível que solicita? Pista 10, vento 1, 60 graus, 10 mais. Realizado pouso, está baixado, travado, gol no 255. 10. Gente, direção 200, Esquilima Vitor. Batido. 3804, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2000, fone estabilizado, 3804. 1396, chame a torre em 19895. Direita, Indy Alpha, ponto espera da 10, torre 18, metro decimal 95, com ajuste no 095, azul 2759, batata. No 3216, acione o centro Recife na frequência 125, decimal 45. 25, 45, 32, 16. Salvador, boa tarde, azul 2759, quanto espera a pista na zero? Gente, mantém a posição, 2759. Solo aos 20, livre à direita, 1-2-1 no 1 no solo. 1-2-1 no 1, agora no 2. Nervoso, 1-3-9-B. Fiz quem é que o uniforme vai na Prodiduna 2015. Estabilizado, 3204. 3204, torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, boa. muito boa tarde, 3804 estabilizando. ILS Whisky, Pista 10. Porta 304, reporte Simbra, contém checado, altímetro 615. Reporta lá, é o TA 3804. Whisky Lima Vita, chame agora Ilhéus 120 décima 1 no serviço ADA encerrado. Boa viagem. 120 Ilhéus, obrigado, bom dia, senhor. Guarda no copo, governador Valadez. Estou confirmando pro voo no 255, portão 2, né? Afirmo, portão 2. Graças. Chame só, 121, decimal 1. 211, agora, treinamento. Cheque trem, por utilizar no 0, no 30 graus, 2,9. Repassou Simbra, baixado travado, tá livre pouso, pista 10, tá 3804. Do 4089, chame Recife, 13325, alterna 251. 13325, 251, azul 2759, alinhar e manter, cabeceiro no 0. Alinhar e manter no 02759. Em 3804, seu solo 24, livre à direita, chame solo, 21, decimal 1. 21, obrigado. Mike, você aguarde um minuto para cópia. Boa tarde, 6320 do Sanel, informação Romeu. 6320, vou na Pro de TAP, descendo 050, identifique. Claro, TAP, 7450, 025. Aguarde um minuto para sua cópia e pro táxi. Dividendo colagem, 1-0, 2190 graus, 89. Dividendo colagem, 1-0, 2759. 032204. Controle, Salvador. Boa tarde. 141, informação Romeu, Bosta 160. Chama 41, identifique, chegada bom, CDC para o 060. Controle Salvador Azul 2759, decolou 1300. 759, suba ao 360, saída Arbor. 360, Arbor, 2759. Farm, está livre a LS, é que foi em farm estabilizado. Mara estabilizado, isso aqui. Pro 2759, vai na pura de Alessa. Alessa, 2759. Ground, Azul 2790. Go ahead. Azul 2790, request a startup and deposition. Clear to report for taxi, for pushback. Okay, we are startup approved, report for pushback. 2000. Boa tarde, Whisky Yankee Uniforme, ajuste na 0 no 5. Obrigado. Com permissão de pouso na 1 no 0 ou no 7? 1 no 7. 7, continue na aproximação, reporte para o cancelamento do plano IFR, o Whisky Yankee Uniforme. Chamaram para cancelamento. Após o pouso, parte 5? Isso. Até o farol da barra, após segue conforme roda do plano de voo, direto ao governador Valadares, o código transponder é 5470 e o controle em 119, corrigindo 120, decimal 8. posse do controle 1208. Só confirmando o nível de voo autorizado é 085 e confirmando a restrição de número pés até o corredor, até o farol da barra. Cuidado com a esquerda para uma base pela direita, cabeceira 17. Aguarde na curta, baixar de checar. Fora na curta, eu esqueci. Me chama pro táxi. Poderia confirmar o vento novamente, senhor? 170 graus, 5 nós. Ok, João. Até a papá, na papá, manter a posição, aguarde. O Oscar, papai, foi. Posso papá com você? X-ray, está autorizado até a papá. Cheque uniforme, cheque trem, foi autorizado no 7, o vento número 190 graus, minha dúvida de nada. Trem baixado, checado, autorizado, pouso no 7, o esquema de fora. Qual é o cheque feito, cara, na região? Ano 4-1, desça para 3.000 pés, 1015. 3.000 pés, 1015, acho que já vem. O Xanar 61 no 4-1. Caminho ano 4-1, precisa de sequenciamento, curva direita para 230, limitado pelo LOC. Direita 230, limitado pelo LOC, Xanar 6141. Whisky-Yank me informa, seu solo 34, faça 180 e mantenha antes da papá. Aeronave no, na papá para ingresso na pista. Pode papá, X-Way, privado ingresso, taxi esquerda via pista, reforça a cabeceira 17, alinhado e pronto. Uniforme autorizado até o parte 5, pode estacionar a frequência livre, boa tarde. Guardião 07, prossiga. O Guardião 07 já está pronto para a decolagem? Não copiei, 07. 7, decolagem sobre a critério, reporta fora do solo, vento no 90 graus, 7 de norte. Decola com proa norte inicialmente. Então tá que você até a Oscar aguardando para o ingresso e decolagem, o 07. Oscar para parte fluir, pronto? Prisada, decolagem no 7, o vento 200 graus, meia dúzia de nós. Oscar para parte fluir. Na 6141, passado agora 17 bilhetes Salvador, resto com a navegação para de Duna, deixa para 2000 livre LF. Navegação para de Duna, deixa para 2000 livre LF, na 6141. Desde voo 180 via Golf 677, subida coral, curva direita, pistão no zero, código 5534 e o controle 119.35. Corrigindo 120.8. Sabe, Leandro, quero que a correto, chama para puxa acionamento. Transfere controle, 120, decimal 80, Oscar Papai Free. 120, Oscar Papai Free. Da Oscar, guardião da Oscar. Sequenciamento de manter high speed na descida? Prato. Controle da Oscar da parte direita, fora do solo, está curva direita. Oscar Papai, X-Ray, 1 mil pés no corredor Axé. 1 mil pés no corredor Axé. Fala, comprou do farol de Itapuã. 200 graus, 79, guardião 07. Eu sou na 6320. Chegou. Ajuste no 015, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso. Ajuste no 015. E aí, aguarda. Parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10015, azul 4976. Parte principal Índia, ponto de espera 1895, azul 4976. Gente, o meu hotel Yankee, apresentou o voo para sala S, para esse trecho. Código 0155, 1500 pés, via corredores. Atente tráfego do Papa Romeo November, Rosca, Whisky, fazendo toque remetida em Veracruz. Está a sua posição agora de 1 hora e 2 dias. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, Salvador, prossiga via corredor Axé no meu pé. Corredor Axé no meu pé, 7. Guardião 07, assente tráfego, Charlie 75 Romeu, a 1,5 milhas da aeronave, mantendo meu pé também. Corrigindo no 208. Zero um, três, sete. Índia November Alpha, Fluentino está frisando, 1208 é o controle. Agora, chame 218-95 para acionamento e táxi. Índia November Alpha. Filhote Hotel Romeo, prossiga em condições duais, descida para o altitude de tráfego Salvador. Tem condição de voar rotatória na presente? 1015 permanece, Juliette Hotel Romeo. 76 mantém o ponto de espera. Vai bater, faz pau de 76. MME 320, seu solo 42, livre à direita, chame solo, 1211. 320, táxi autorizado, Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette, para Meia Dúzia. Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia, estou confirmando, foi 6320. Afirmativo, Alfa Juliette, Meia Dúzia. Nossa, papá, X-Ray, qual seria sua rota direta ou vai prosseguir via Golf 677? Se pudesse, descer em Valadares. Qual seria pro ideal? 232. E o nosso papá X-Ray, prossiga direto Valadares, eu vou coordenar aqui com o centro. Seu alongamento, um momento então. Todo dia, pode prosseguir direto para Valadares? O seu plano é esse, direto para Valadares? Todo dia, direto para Valadares. Direto para Valadares na presente, mas porém, mantém ainda mil pés, ok? Vai manter mil pés pelos corredores então. Só tem antes, vai na prova da rotatória. A prova da rotatória? Eu tenho antes, prova da rotatória. Prima aqui, vai lá, outra hora, rotatória. Chile M1141, no seu solo 44, livre à direita, chame solo, 211. Direita, solo 211, chame 141. Paulo, Salvador, boa tarde, Xané 1141, Nico. Xané 1141, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Xané 6141.